E claro que, além de tudo isso, o texto aqui nos mostra, né, o que Isaías está trazendo aqui é para lembrar Israel também que esse Deus renovador é o único Deus verdadeiro. Isso está ali a partir do versículo 21. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa boa ou má para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer, ele estava certo. Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e nulidade. Esse Deus que é o juiz de toda a terra, é o redentor de Israel, é o único Deus verdadeiro. Somente Ele pode anunciar o futuro. Aqui Deus faz vamos dizer assim, provocação, outro desafio, melhor dizendo. Ele convoca aqui como se os deuses, os ídolos, pudessem comparecer diante dele e diz: então agora vamos fazer o seguinte, falem das coisas que aconteceram, ou pelo menos expliquem as coisas, falem das coisas que vão acontecer, ou pelo menos expliquem as coisas que já aconteceram. Porque Deus, na verdade, é o único que pode anunciar o futuro. E ele fez isso por meio dos profetas. Está tudo ali. E nós podemos verificar como as coisas elas vão se cumprindo. E aquilo que não se cumpriu, evidentemente, ainda vai se cumprir, ainda se cumprirá. E por que Deus pode fazer isso? É porque ele controla o futuro. E ele tem pleno conhecimento, ele é Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. Somente ele pode fazer essas coisas. Somente o Deus verdadeiro. Os ídolos são incapazes, eles não podem fazer nada disso, e por isso essa ideia bastante irônica aqui de chamar os deuses a se manifestarem, a fazerem alguma coisa, anunciarem, falarem, digam, abram a boca. Claro, o ídolo não pode nem abrir a boca, o ídolo não vai falar. Ele fala aqui daqueles que lidavam com todas essas coisas, procurem sabedoria, procurem ver se eles falam alguma coisa proveitosa, e vocês vão ver que não, que nada vai sair das suas bocas. Deus está aqui falando por meio de Isaías. E também somente Deus pode punir ou livrar. Ele desafia os deuses. Vocês podem fazer alguma coisa com relação a mudar a história, mudar o curso da história? Vocês podem fazer o bem ou o mal? Aqui ele está falando de punir ou de livrar. Ele pode punir e ele pode livrar. E ele pune e livra, porque ele é Deus, porque ele é o Deus verdadeiro. E tudo isso, na verdade, é para que Judá pudesse crer naquilo que ele havia anunciado. Ele fala do seu mensageiro, ele está falando de Isaías aqui. Ele fala, eu tenho meu mensageiro. É Deus dizendo, vocês precisam dar ouvidos a quem eu enviei. Vocês não podem dar ouvidos àqueles que falam mentiras, àqueles que falam coisas que não se comprovam, a coisas que não têm relação nenhuma com a minha santidade, com a minha soberania, com todo o meu caráter. Vocês têm que ouvir os profetas, aqueles que eu aqueles que eu tenho enviado. Vocês têm que ouvir, por exemplo, Isaías nesse momento. Eles deveriam ouvir. Eles deveriam fazer isso e deveriam aprender com a história. Deveriam olhar lá para trás e ver como tudo aquilo que Deus sempre anunciou havia se cumprido. Deveriam aprender com as coisas que Deus disse, olha, isso vai dar errado, e dava errado. Dizer, olha, esse é o caminho, e eles comprovarem que aquele era o caminho. Eles tinham tudo na mão, e era isso que eles deveriam fazer. Deveriam olhar para esse Deus incomparável em relação àqueles ídolos que eles agora, de maneira tosca, de maneira detestável, como Deus diz aqui, aquele que confia, aquele que se volta para essas imagens, para essa coisa rudimentar, para essa coisa que não tem sentido nenhum, não existe verdade, não existe poder nenhum, são pessoas detestáveis. Pessoas que abandonaram a fé verdadeira para se apegar a uma mentira. Esse texto, ele nos mostra que a nossa restauração espiritual, na verdade, ela depende de algumas coisas. Ela depende de descansar na verdade, no fato de que o nosso Deus é o juiz de toda a terra e que, embora nós não estejamos aí adorando os mesmos tipos de ídolos que o povo de Judá acabou adorando, caiu nessa armadilha, se deixou contaminar, assimilou aquilo que era do mundo, assimilou a idolatria do mundo. Temos que tomar cuidado, porque o inimigo, nosso inimigo, grande inimigo espiritual, ele tem criado a cada dia novas formas de idolatria. Precisamos eliminar os ídolos e crer somente no único que é o juiz de toda a terra, o único que é o nosso Redentor, o único que é o Deus verdadeiro. Aliás, precisamos fortalecer a nossa fé no fato de que Deus estabeleceu também conosco uma aliança em Cristo, uma aliança, como Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Cristo nos comprou, foi através da sua morte, não o líquido sangue com propriedades excepcionais, mas a morte, o sangue aqui é a morte de Cristo em nosso favor. Essa aliança é uma aliança que jamais irá se romper, jamais será quebrada. A nossa fé precisa ser fortalecida nisso, no fato de que nós pertencemos a Deus, de que Ele é que cuida de nós, de que apesar de todas as lutas, da nossa fraqueza, das confusões que nós possamos fazer, Ele continua sendo Deus. Apesar de Ele nos disciplinar quando nós merecemos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Precisamos fortalecer a nossa fé com base nesses fatos. E também, claro, nas Escrituras. Precisamos entender que as Escrituras são instrumento de Deus para nós. elas foram inspiradas por Deus para que fossem registradas. Elas foram registradas de forma infalível, inerrante nos seus originais. Não há erros e não há falhas naquilo que a Escritura nos traz. Não podemos abrir mão dessa convicção, porque senão estaremos tropeçando por aí. Que Deus nos ajude a sermos restaurados por esse Deus e jamais buscarmos a nossa restauração espiritual em qualquer outro meio, de qualquer outra forma. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.